Adquira o CD e o DVD Paz e Luz separadamente ou aproveite o preço promocional do kit contendo os dois. Ligue agora, 41-3221-6050 ou acesse www.padrereginaldomanzotti.org/loja. Nos caminhos de Jesus. Queridos filhos e filhas, nesta hora bendita. Eu digo hora bendita porque, de fato, Jesus assim o quis. Foi Ele quem disse: venham a mim, busquem em mim a libertação do jugo, do peso. E essa hora é bendita porque nós clamamos a paixão, morte e ressurreição do Senhor. O Adilson, estou lendo do site, de Foz do Iguaçu, disse assim: Padre, eu estava com uma depressão profunda. Então Deus me inspirou para ir confessar com o meu pároco. E eu fui. Padre, foi um milagre. Um milagre instantâneo, porque minha vida mudou bruscamente. Padre, um grande abraço. Que Deus possa lhe abençoar cada vez mais para ser este grande canal de graça para todos nós. Adilson, de Foz do Iguaçu. Adilson, obrigado por ter entrado no site e colocado. Sabe por quê? As pessoas não se dão conta de que a confissão é reparadora. Que a confissão provoca exatamente isso que você sentiu. O que, padre? O que é a confissão? É nortear a vida. A confissão é tomar consciência do que fez de errado e não fazer mais. Claro que você vai se sentir bem. Então, agora se agarre nessa experiência e vá em frente, filho. Um abraço ao povo de Foz do Iguaçu. Quantas pessoas colocando, eu olho aqui na página. Lá de Coronel Vivida, Michele. Padre, sempre, desde pequeno, eu tive dor de garganta. Comecei a fazer as suas novenas. Minhas não, filha, da igreja. Mas tudo bem. Comecei a ouvir seus programas e fazer suas novenas, eu fui curada. Eu fui curada. Ela escreveu duas vezes: obrigado, Jesus misericordioso. Michele, de Coronel Vivida. Escute também o que foi deixado no 0 operadora 41 8401 0909, dígito 2. Sou da Terezinha, moro em Nova Serrana, Minas Gerais. Tenho uma graça muito grande que eu recebi na novena de Santa Terezinha. Eu tenho fibromialgia e as dores são horríveis. Imagina. E eu indo no médico toda semana esse ano com tanta dor. O remédio não tirava dor e também eu passava mal com tanto remédio que acabava indo para o pronto-socorro. E eu estava costurando em casa e ouvindo o padre. Então eu me ajoelhei na novena e pedi a Santa Terezinha e a Jesus misericordioso que eu ia terminar fazendo o trido da novena de Santa Terezinha, acendendo uma vela. Então assim eu fiz. No primeiro dia que eu já acendi a vela, a minha dor terminou. Quando terminou a novena, eu não tinha mais nada, nenhuma dor. Eu quero agradecer a Santa Terezinha. Com certeza. Jesus misericordioso. Só a Ele. Obrigado, Jesus. Obrigado, Santa Terezinha. Amém. Isso mesmo, filha. Jesus misericordioso. Se apega com Ele, você não se arrepende não, viu? Se apegue com Ele. Vamos lá? Bíblia aberta. Cartilha de oração. só de pão. Mateus capítulo 11, 16 a 19, aleluia! O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, glória a vós, Senhor. Com quem vou comparar essa geração? Continuou Jesus. É parecida com criança sentada nas praças gritando umas para as outras: tocamos flauta para vós e não dançastes, entoamos cantos de luto e não chorastes. Veio João, que não come nem bebe, e dizem: tem um demônio. Veio o filho do homem, que come e bebe, e dizem: é um comilão, é um beberrão, amigo dos publicanos e dos pecadores. Mas a sabedoria foi reconhecida em virtude de suas obras. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Interessante, interessante. Eu não lembro quem foi o teólogo, já faz tempo, mas lembro que eu li um livro, deve estar na minha biblioteca, que diz assim, não sei se eu vou ser textual, talvez algum padre esteja me ouvindo, me mande um e-mail lá no sugestão. É um princípio assim: quando alguém faz uma autocrítica, é porque é muito seguro de si. Quando alguém diz, ó, estão falando de mim, isso, é porque está seguro de si. Para que esse texto entrasse no Evangelho, não sei se entende, você imagina, Mateus, quem é Mateus? Mateus era um publicano, e ele lembra, por isso ele escreveu, que Jesus falou isso. Ele lembrou, mais ou menos no ano 70, primeiro foi Marcos, depois Mateus, o segundo evangelista foi Mateus. Ele lembra que Jesus disse, interessante, o povo não tem jeito. Veio João, diziam que ele tinha um demônio, por quê? Porque João morava no deserto, se vestia com pelo de camelo, comia gafanhoto e mel silvestre, era um homem austero. E Jesus disse, agora eu vim, eu como, bebo, me chamam de comilão, me chamam de beberrão, me chamam de amigo dos publicanos e dos pecadores. Jesus está falando, assumindo que ele é muito criticado. Jesus está assumindo que ele é motivo de chacota. Às vezes a gente fica muito preocupado no que os outros falam da gente. A gente deveria ficar mais preocupado com o que somos de verdade. Jesus fala isso. A conversão daquele povo não era pelo jeito de João, nem pelo jeito de Jesus, é porque eles eram duros de coração. Eu estou dizendo isso para dizer, filho, filha, não justifique a sua não conversão por causa do padre da sua paróquia. O padre pode ser A, pode ser B, você pode ter certeza. Se o padre anda com aquele colarinho branco que a gente chama de clergma, colarinho branco, você vai chamar de conservador. Se o padre anda de camiseta, é porque é moderninho demais. Se o padre anda de chinelo, é porque é desleixado. Se anda de sapato, é porque é exibido. Não tem acerto. Então a tua conversão vai ser por causa do padre ou por causa da palavra de Deus? É isso que Jesus está questionando. Padre não salva ninguém não, filho. É Jesus. Onde você está amarrando teu burro? Onde você está botando a expectativa? Se não for em Jesus, você está muito enganado. Não esqueça, nós somos ponte somente. Abençoe, Senhor, a água, a roupa dos enfermos, as fotos de família. Em nome do Pai, do Filho